ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. FM 92,9. 5:58. Eldorado FM. Todas as tendências numa só sintonia. Estamos encerrando agora a programação da Madrugada 92,9 da Eldorado FM. Sunrise. O melhor do rock de todos os tempos. Sunrise. Night, blood red moon. Come. mama singing a zombie tune. Lightning crash, thunder boom. Standing alone at the crossroads of doom. She made my holy cross red. Burned black candles at the corners of my bed. Ain't never been so afraid of the living or the dead as I am of the woman. Which you're with red. Hang my picture upside down. Swamp root vine, keep me by. Sawtooth grass on my crown. On my trail, here I am. She paint my holy cross red. Burn black candles at the corners of my bed. Ain't never been so afraid of the living or the dead as I am of the woman. Which you read. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2000, dia das bruxas. E pra gente começar essa manhã de terça-feira, vamos trazer aqui um bruxo. É Screaming Jay Hawkins, ao vivo no Olympiade de Paris em 98. Esse, um verdadeiro bruxo, não tenha dúvidas. E a gente começa ouvindo a primeira faixa do CD 1, desse CD duplo que o Sérgio Machado, ouvinte do Sunrise, trouxe pra gente dividir. One more! Thank you. Liberty com Sunrise. You ain't no big thing, baby. Eldorado FM. Italian. Coffee, milk, and blue. A rádio pioneiro na cobertura do trânsito com helicóptero, agora inova mais uma vez. Na Eldorado FM, de segunda a sexta, das 6 às 8 da noite, o Bike Repórter percorre as ruas de São Paulo, mostrando as condições do trânsito e os melhores caminhos para fugir dos congestionamentos. Bike Repórter Eldorado FM, de segunda a sexta, das 6 às 8 da noite. Só a TechSat te dá o máximo em programação pelo menor preço. São mais de 100 canais com o melhor da TV mundial. E agora a TechSat tem muito mais Discovery com os novos. Discovery Health, Discovery Travel e Adventure. Porque sem saúde não há aventura. O pacote básico tem mais de 80 canais e custa apenas R$ 23,69 mensais. Incluindo canais de rádio como a Eldorado FM. Ligue agora. 0 Prestadora 12 333-0101. TechSat, a TV por assinatura do Brasil. Da empresária Clemente, da loba Lolita, da feminista garota de programa, da madame a empregada, todas as mulheres em uma. Da ex, a noiva, da mãe, a magra, certinha, destruidora de lá. Essa coleira patricinha, da bandida mocinha, todas as mulheres em uma. Uma. A revista que estava na cabeça das mulheres, agora está nas bancas. Um lançamento símbolo. Da década do ABC, daqui é a que vai acontecer. Todas as mulheres em uma. Todas as mulheres. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. Mais bruxo impossível. De fundo, você ouve Screaming Jay Hawkins, o bruxo que fez um show no Olympia de Paris em 98 e que você está conferindo hoje no Sunrise, Dia das Bruxas, 31 de outubro de 2000. Ele era tão bruxo que entrava com um caixão no palco. A gente vai conferir mais algumas faixas desse CD duplo ao vivo. Thank you. Eldorado FM e Porto Seguro Seguros apresentam a genuína MPB. Canta Brasil, todos os dias em 5 edições, ao longo da programação, entre 10 da manhã e 11 horas da noite. O melhor da nossa música está no Canta Brasil. Eldorado FM e Porto Seguro Seguros, juntas pela MPB. Chegou a sua vez de comprar sua casa própria. Na Construtora Tenda, você encontra apartamentos em diversos bairros, sem entrada, com apenas R$300 por mês. E você só paga depois que estiver morando. Isso mesmo. Primeiro você muda, depois você paga. Entregue em até 30 dias, sempre perto do metrô. Diversos bairros com garantia Caixa Econômica Federal. Mude sem pagar nada. Ligue agora e comprove. Visite o apartamento decorado e ganhe um brinde. 3111-6111. Construtora Tenda. Quanto dinheiro você já perdeu por estar fora da área de cobertura? Com Global Star você não perderia nada. Você liga via satélite de qualquer lugar e não corre riscos. Falar de um Global Star agora custa muito menos do que você imagina. Apenas R$67 por mês. E você ainda pode colocar uma linha de celular para usar na cidade. Procure o seu agente 0800-701-1030. Com Global Star você está sempre perto. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. No Dia das Bruxas, o Sunrise só podia trazer o maior bruxo deles, Screaming Jay Hawkins, ao vivo. Mix it all up in the dish. Smoky water and count from one to nine. Stand over your left shoulder. We're gonna make you, gonna make you, gonna make you mine. It'll make your head bald, baby. It'll make your toes freeze. It'll make you cough and holler and sing the blues in Japanese. You're gonna scream, woo! Like an eagle. You're gonna roar like a mountain lion. You'll be a fly forever. Midnight by the swamp down in the woods. I'm gonna make you make love to me, baby, like you didn't know you could. You're gonna drink my magic potion. Your bloodshot eyes will shine. You'll be a slave forever. I put a spell on you. Because you're mine. stop the things you do. Watch out! Para ouvir esse som na íntegra, sintonize o Sunset, sábado às 9 da noite na Eldorado FM, porque aqui o rock é levado a sério. Olha aí, freguesa, tem homepage, website, tem banner e pop-up, tudo bem fresquinho e baratinho, mulher bonita não paga, mas também não leva. Olha, olha aqui, leva agora que tá conectado, tem de 1, tem de 2 e tem de 3 giga, o quilo é 10... Se é assim que você anda fazendo negócios na internet, está na hora de ler Meio Digital, a revista que vai te mostrar os melhores caminhos para o marketing na internet. Assine já 0800-17-4900 ou procure nas bancas. Meio Digital, a revista do e-marketing. O quilo é 10 e meio é de graça. Informe publicitário. Instituto de Engenharia. Bahia. Presidente do IE é eleito presidente da União Pan-Americana de Associações de Engenheiros. O engenheiro Cláudio Amauri Dallacqua, atual presidente do Instituto de Engenharia, toma posse nesta segunda-feira, 30 de outubro, na presidência da União Pan-Americana de Associações de Engenheiros, UPADI, a mais importante entidade da engenharia pan-americana. O Brasil sediará pela primeira vez, a partir dessa data, a UPADI, que congrega 2 milhões de engenheiros das Américas, informou o Instituto de Engenharia. Você ouviu? Informe publicitário. Na revista Viva Feliz, que já está nas bancas, você conhece o poder de sua aura. Ainda aprende a melhorar o fluxo de energia em casa. Com o Feng Shui, fica sabendo mais sobre fitoterapia e descobre como as células nervosas atuam no organismo. Você confere também uma entrevista exclusiva com Zíbia Gaspareto e ainda aprende a importância de relaxar e curtir o ócio sem culpa. Viva Feliz, a revista de bem com a vida. Mais uma publicação, Editora Europa. Sunrise, o melhor do rock de todos os tempos. Para a gente encerrar essa manhã bruxa de terça-feira, 31 de outubro de 2000. Primeiro bom dia às bruxinhas que sintonizam o Sunrise e aos bruxos também. Valeu, Screaming Jay Hawkins. Esse CD duplo ao vivo foi mais uma gentileza do ouvinte Sérgio Machado, sempre a postos aí para ajudar aqui no Sunrise. Agradeço também aos trabalhos técnicos do Graziano Ramos, do Fernando Solves, da Emília. E a gente se encontra amanhã às 6 da manhã. Até lá. Alright, I knew she had to come tonight. till you're dead. But don't you make me go upside your head right now. Feel okay. My baby coming home to stay. Feel alright. I knew she had to come tonight. Every day what I say. Come on home. Take your bone. Ain't no sin to get it in. Come on back, that's a fact. I love you, what can I do? All night long, I'll be strong. I ain't right, I'll be wrong. Come on, Jay, do it your way. Tired of the things you do. You're no good woman, I'm going to poison you. Sprinkling goofy dust all around your head. You wake up in the morning and find your own self dead. She said you shouldn't say that. I said, what I do to make you mad this time, baby? I don't know what my baby put down. The woman I love, she got dimples in her jaw. The clothes she wear made out of starch overhaul. She can take them and wash them and throw them outside the wall. Pull them out the window around, catch them a lip and dab before they fall. Sometimes she drinks her hair a call. I say, you shouldn't say that. I say, what I do? Make you wiggle your lips this time, baby. my mama sat down and cried. Say you're too young a man to have all the women you got. I looked at my mama dear and I didn't even crack a smile. I said if the women kill me, I don't mind dying. The woman I love, I don't hit a band at all. The woman I love gonna take a big old fall. I thought I told you, baby, a long time ago. Better play that music or I'm gonna have to let you go. I said, what did I do to make you flap your jaws again this time, baby? Mais uma edição do programa Sunwise, que traz diariamente o melhor do rock de todos os tempos. A seguir, as notícias do Brasil e do mundo. Prestação de serviço e boa música para você. No FM Notícia, 92,9. Ligada na vida da cidade. Agora você pode levar mais um pouco da programação da Eldorado FM para casa acessando www.eldoradodiscos.com.br. Vim cantar sobre essa terra, antes de mais nada aviso. Na compra do CD Eldorado FM Volume 2, você leva para casa o Volume 1. Todas as tendências em 26 faixas, com os melhores sons da sintonia dos melhores ouvintes, incluindo Mônica Salmazo, Sil, Angeli Kidjo, entre outros. Não perca essa promoção. Entre no www.eldoradodiscos.com.br, adquira o CD Eldorado FM Volume 2 e ganhe o Volume 1 de presente. Cara, a viagem vai ser animal! É, sol, praia, mulheres... É, e com seu carrão, então vamos arrasar, cara. Não, meu carrão não! Por quê? Não, a viagem é comprida, tem que revezar na direção... Pô, mas eu dirijo bem! Não, não no meu carro! É, e a viagem, as mulheres... Não, que mulheres, pra quê? A gente fica em casa, aluga um filminho, come uma pipoca... É, ruim, hein? Não peça um carro, peça Unidas! Ligue 0800-121-121! Alugue um carro, Unidas! Você tem muitos caminhos para entrar em contato com a Eldorado FM. Pelo fax do ouvinte, 3274-6888, pela internet, www.radioeldorado.com.br ou por carta, Rua Pires da Mota, 830, Aclimação, CEP 01529-000, São Paulo, capital. Eldorado FM, interatividade no ar. ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Muito bom dia, hoje terça-feira, 31 de outubro, 7 horas 2 minutos e aqui na aclimação 20 graus. Estamos começando mais uma edição do FM Notícia. Boa música, informação e prestação de serviços para você até às 10 horas da manhã. Apresentação de Lúcia Maria. Vamos então aos destaques de hoje. O governador Mário Covas será operado daqui a 15 dias. Os policiais militares de Pernambuco encerram a greve depois de 12 dias de paralisação.